Como estás, amigo? Ei, mano, vou te apresentar um brother aqui da São Paulo, que mora na Bahia, o Jorge. Ele vai improvisar aqui também com a gente. Ele tá mandando esse baixo, aí eu vou tirar o baixo pra ele. E aí, velho? Beleza? Aqui é Jorge. Dar um beatbox aqui. Música.